mesmo amor, santo e fiel, com o qual fizeste a terra, o mar e o céu. Usa-me, Jesus, usa-me em tuas mãos. Qual a partitura escrita no papel?